inte köra. Is och faka nassus har. Lagrimas que a gente chora. Deixa ir lá, ir embora, que elas vão, nem voltem mais. Deixa ir lá. Que elas vão, não voltem mais. Tanta dor, tanta amargura, a sulcar faces tão belas. Tanta dor, tanta amargura. Tão bela e tanta água que é pura a lavar sujas vielas e tanta água que é pura. Hello.